Vamos gravar mais um sucesso que foi sucesso no passado e continua sendo sucesso no Brasil e na Bahia. Vamos embora! Tomando a cerveja gelada, comendo uma carne assada. Bora, maestro! Vai! Posso esquecer aquele amor. Foi lindo aquele sonho que vivi. Foi mais que um simples caso, foi paixão. Deixei meu coração tão distante daqui. O amor não escolhe a hora, nem o lugar. Pode ser aqui ou em outro país. Pensei que era ilusão, mas me enganei. Eu me apaixonei e lá eu fui feliz. Eu sei que vou voltar. Momentos que não voltam mais. O romance bom demais. Eu não paro de sonhar. Ah, ah, ah. Você já cansou de escutar

Seresta pra você. Vamos embora, senhora. Faz esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo os melhores momentos nos braços de alguém fará o que fez outra vez, o mesmo que eu fui. Na vida pra gente passar, pedaços quase impossível pra se entender. Porque uma coisa estranha marcou nosso fim. Hoje um cara qualquer foi tirá-la de mim. Se nem mesmo Deus me tirou de você. Pregado em você, que já é minha dor. Nem mesmo com mil orações consegui me livrar. Você se livrou facilmente e saiu por aí. Eu saio, porém o que sinto, o mesmo que eu fui. Pra gente passar, pedaços quase impossível pra se entender. Porque uma coisa estranha marcou nosso fim. Hoje um cara qualquer foi tirá-la de mim. Se nem mesmo Deus me tirou de você. Me tirou de você. Ao vivo, hein, que será esse negócio maroto? Mais um sucesso. Essa agora é de Bruno Marrone, grande dupla do Brasil. Tipo assim. Depois que você foi embora, a solidão entrou, fechou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não te esqueci, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua. Eu só maior, rapidinho, vai. Deixa pelo menos falar de nós, por um minuto ouvir sua voz. Nem precisa me perdoar, sabe? Já não consigo entender de quem amou pra valer. Diz que agora tanto faz, que já não me quer mais. Me diz que nunca vai me ligar na hora que a saudade e a vontade apertar. Na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. Quer esquecer como se fosse fácil acabar tudo assim, largando a nossa história metade de mim. Deixa. Valeu, gente. Valeu. Você é luz, é a estrela e lua, manhã de sol. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é a estrela e lua, e lua. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão e me suja de caminho, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu, yo, yo, yo, yo, yo, yo. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo e eu sou paixão. Você é luz, é a estrela e lua, manhã de sol. Meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca é meu. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. E lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca é meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Garoto Maroto, gravando pra você, ao vivo, em casa. Vamos embora!

Clube da Amizade, Posto Seguro. Aquele abraço. Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui e buscar meu sonho em outro caminho. Ao abrir aquela porta pra sair, eu me toquei que na rua eu estava mais sozinho. Ao dormir em outros braços, eu não pude te esquecer. E o meu coração queimava, feito brasa. Parecia um pesadelo viver longe de você. Foi por isso que eu voltei pra nossa casa. E saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar, não vou mais deixar outro amor assim me machucar. E essa música é a autoria da banda Garoto Maroto. Simbora, sim, vai! Especial a todo o Brasil. Toca direito, maestro. Vamos embora. Garçom, traga mais uma cerveja. Eu não saio dessa mesa se ela não vier. Garçom, ninguém no mundo é perfeito, mas eu não sou imperfeito por amar essa mulher. Garçom, todo sábado e domingo eu sentava nessa mesa com aquela mulher. Por quê? E hoje ela não veio. Sei que tem alguém no meio tentando me separar. Por que que hoje ela não veio? Sei que tem alguém no meio tentando nos separar. Ô, garçom, a minha conta ficará aberta. Sei que ela não me esqueceu. Vou ficar aqui sozinho esperando ela voltar. Traga mais uma cerveja. Eu não saio dessa mesa se ela não vier. Opa! Eu não saio dessa mesa se ela não vier. Garçom, ninguém no mundo é perfeito, mas eu não sou imperfeito por amar essa mulher. Garçom, todo sábado e domingo eu sentava nessa mesa com aquela mulher. Por que que hoje ela não veio? Sei que tem alguém no meio tentando nos separar. Por que que hoje ela não veio? Sei que tem alguém no meio tentando nos separar. Ô, garçom, a minha conta ficará aberta. Sei que ela não me esqueceu. Vou ficar aqui sozinho esperando ela chegar. cerveja. Para mim é uma tristeza se ela não vier. Oh, oh, oh, oh. E essa agora é especial aos meus seguidores do YouTube, Facebook, Instagram e toda a rapaziada que curte TikTok. Alô, galera do Quai, aquele abraço. Rio de Janeiro, Vitória do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Macapá, Grande Ilhéus, Itacaré, Uruçuca, alô, Serra Grande, aquele abraço. Vamos pra cima, vai. Pra toda a galera do Brasil. Cerechinha mais gostosa da Bahia. Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Gravando em casa. Não falava da infância, de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não senti o calor de alguém. Nem sequer ouviu as palavras, carinho em seu ninho. Não resisti. Sinceramente, eu chorei de tristeza ao ouvir tantas coisas que a vida oferece e a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome não sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? De onde ela veio e pra onde ela vai? Não sei dizer. Ei, oh, ei, ei. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nunca teve amor, não senti o calor de alguém. Oh, oh. Sinceramente, eu chorei de tristeza ao ouvir tantas coisas que a vida oferece, mas a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, eu não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu não sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? De onde ela veio e pra onde ela vai? Não sei dizer. Oh, oh, oh. Não sei dizer. Oh. Foi uma história de amor que não se realizou. Foi uma história de amor que não se realizou. Oh, oh, oh. Mas eu não sei dizer. Mas eu não sei. onde o amor vier. E ninguém tem um mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e as estrelas. O grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corrói o coração. Eu sei que não será surpreso se o futuro me trouxer o passado de volta, teu semblante de mulher. Eu toco a vida pra frente, fingindo não sofrer, mas o tempo dormente espera o bem querer. Não existe saudade mais constante que a de um grande amor ausente. Dura, feito diamante, corta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer, mas o tempo dormente espera o bem querer. Eu sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta, teu semblante mulher. O passado de volta, teu semblante